Toda qualidade em acessórios pro seu celular. Na Vitec é sua loja, é o seu lugar. Tudo pra informática, a maior variedade tem na sua loja da Vitec Celulares. Assistência técnica com toda qualidade, só aqui na Davitec Celulares. Na Davitec Celulares temos uma grande seção em celular, tablet, uma variedade em capas, películas, carregadores para todos os celulares, fones de ouvido, chips, cartão de memória, baterias, pendrives, caixinhas de som de vários modelos. Temos artigos para informática como teclado, mouse, roteadores, cabo de DVD, telefone rural e controle de videogames e muito mais. Além disso, temos uma assistência técnica totalmente especializada para celular e tablet. Então aproveite e venha conferir as novidades em celular das melhores marcas do mercado. E olha só, nós da Davitec Celulares temos uma equipe super treinada para ter um atendimento diferenciado e temos os melhores preços da cidade. Aceitamos todos os cartões e à vista o desconto é diferenciado. Davitec Celulares, o seu celular em primeiro lugar. Telefone 98605-4570, Avenida João Castelo, número 90B, no centro de Buriticupu. Davitec Celulares.